Coral, só confirmando qual emissora você está. 040. Copiado 040, livre ascensão 040 na saída Coral, Mike Eco Juliette. Dole. Oxalá M3 vai ser autorizado a final do procedimento elétrico feito, essa para 2 mil pés, altímetro no 0 no 1, reporte estabilizado. Autorizado ILS, fechando para 2 mil, ao ajuste no 0 no 1, o 6327, chamada estabilizada. Salvador, Webchat 6720. 6720, sua missão custa em Yankee, prossiga. Para o Galeão 360. 6720, autorizado para o Galeão, nível 360, via pêndulo 10. Decola da pista 10, com primeira curva direita, saída da El, Leda. Após voa direto bridge, antes de acertar pêndulo 10, até SMAP, segue com som da rota do plano. Funciona 5015, controle 120, decimal 8. Autorizado 360 para o Galeão, pêndulo 10, SMAP, pode prossegue. Decola da 10, direita da El, Leda Bridge, 5015, transpone 208, controle, web 6720. 6720, correto, repete quando pronto. Para girar base. Zé Lubinho está aguardando para girar base, 01. Trip 5415, ali mantém piscina 0. Ali mantém 5415. Xené 6143, no solo 43, libere direita via Fox, solo 121 decimal 9. Libere direita na Fox 219, Xené 6143. Solo Salvador, boa tarde, Janine 6143, esperou na Fox. Tango Tango, decolou os 43, reporte no Travessa 28. Afirmativo, eu reportará o Travessa 28, Alfa Tango Tango. Boa tarde, livre acionar o time táxi, Romeu Eco Vitor. Taxi de Alfa, reporte antes do Juliette. Alfa, reportará de 2 mil, 143. Drono, aguardando. Pode, por gentileza, confirmar para o Alfa Tango Tango que está recebendo nosso sinal do Charlie. Confirme. Pode confirmar, por gentileza, para o Alfa Tango Tango que recebe nosso sinal do Charlie. Afirmo. Ok, grato. O Alfa Tango Tango agiliza o cruzamento do campo, por gentileza. Vai agilizar, Alfa Tango Tango. Zero 01 dá presente autorizado, gera base, reporte na final. Olimpo 01. 01 girando base, reportará na final, pistão no 0. Boa noite, 56, chama agora o Centro Recife. 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. Ok, 12545, alterna 2085 com Recife, obrigado, 856. Controle a intenção do gol 1273, autorizado por um procedimento Wix. Hã? Firme para o controle, Salvador? 273, solicita, se possível, o procedimento isso. Indo à linha do litoral, chame controle na frequência no 208, Alfa Tango Tango, mantenha ainda um no mil pés, até afastar aí umas 8, 10 milhas do campo, ok? Afirmativo, vamos manter um no mil pés, agilizando o cruzamento a 28, afastado a... Ok, Java está já ciente do cruzamento, transfere controle 1208, Alfa Tango Tango. Controle 1208, grato, Alfa Tango Tango, até retorno. Trip 54 no 5, tráfego afastando linha do litoral, 1 no mil pés, setor nordeste, já afastado 4 milhas, tem livre decolagem 1-0, vento uma centena com 8 nós, 54 no 5. Autorizado decolagem 354 no 5. É, 37. Salvador, Sinai 6327, full ILS. Sinai 6327, continua a aproximação, guardando instruções para o pouso, reporte baixado e travado, Guinegão 1-0-9. Baixado e travado da presente, aguardando Bolívia 6327. Final do 1-0, com o trem embaixo checado, toque em remete, Olimpo 0-1. 4206, 9-3 a bordo, 3-40, Atena Maceió. T-54-15, decolado 248, controle agora 120.8. Controle 120.8, T-54, 15, boa noite. Aferro. Aferro, limite será 20 milhas essa palavra. Papá está autorizado, chama na papá para ingressar na 17. Salvador, muito boa tarde, trip 5415, perfil da El. Trip 5415, contato radar na decolagem, suba para o nível 160 na saída da El, após lida direto Ilhéus. Ok, na saída da El, subindo para 160 após direto Ilhéus, o trip 5415. Controle, autorizou, contagotando, subir para 1.500, né? Alfa Tango Tango, autorizado a ascensão no 1.500 pés, confirmando por quantas milhas vai ser afastado Salvador. Mais 4 ou 5 milhas, senhor, a gente já está retornando. Copiado, mais 4 ou 5 milhas? Não, 5 milhas, senhor, 5 milhas. Pode confirmar por gentileza se recebe nosso modo Charlie no transponder? Afirmo, recebo agora 1 no meu pés no modo Charlie. Ok, grato. Sinai 6327, livre pouso, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 07 nós. Livre pouso, Sinai 6327. Salvador, boa tarde, azul 4206, postado 1-0, visual com fora. Alô, nossa altimetria no modo Charlie. Agora recebo com 1.400 pés, Alfa Tango Tango. Confirme, 1.400? Afirma. Ok, grato. Barro meu, marca com Juliette, desça para 2 mil pés, direita proa 020, limite logo. 2 mil pés, começa a proa, tá? Proa 020, altímetro no 019. 020, vai direto. Através da cabeceira, quando autorizado, gira a base. Gente, mantenha a perna do vento aguardando para girar a base, limpo 01. 01, mantenha a do vento aguardando para girar a base. Xenai 6327 no solo 51, libere direita via Fox, solo 121.9. Direita via Fox 121.9, o 6327. Michael Delta, desça para 500 pés, altímetro no 011, aguarda transferência para a torre. Solo, Chané 6327, entrando na Fox Antiga. Chané 6327, táxi via Alfa, repartindo Juliette. Confirme para o 627. 327, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, 6327. Para o Salvador, trip 5219, boa tarde, sem chance para autorização. Trip 5219, boa tarde, informação com o CNN, tipo no FOB. Firma, pronto, 4. Trip 5219, autorizado para a Vitória da Conquista, nível 200, decola da 10 com primeira curva direita, saída Argua, se faz voa direto à Vitória da Conquista. Aciona 5016, controle 120 do sinal 8. 00200, para a Vitória da Conquista, decola da 10, curva direita na saída Argua. É, após DCT, Vitória da Conquista. 5016, o transponder, 120 do sinal 8, controle 5219. Trip 5219, cotejamento correto, repartição para posto. Pará. Experimento elétrico, ia se jogou 1273. Prato, repórter estabilizado então. Controle de Salvador, Papa Romeu, Romeu Eco Vito, boa tarde. Papa Romeu, Romeu Eco Vito, boa tarde. Contato radar na decolagem, sul para o nível 360 na saída Arbo. Contato radar sobre 360, Arbo, Romeu Eco Vito. Então, 3894, controle de Salvador, sem identificação, desça para o nível 050 na chegada Mare, altímetro no 011. Autorizado. Controle azul 4206, decolou as escolhas. Aponto para Michael Delta, chama agora a torre 118, decimal 95. Norro zero, Olímpio zero. Gunobodo, 4 horas e 10, acenando Campinas, autorizado táxi via Pati 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 1. Pati 1 no Índia, acordo pro ponto 0, 18, 9, 5, 3, 5, metros. Marco Gillette para o localizador, direita pro 075, reporte estabilizado. Autorizado a final do procedimento de LS. Stand by one. Salvador, boa tarde, Dona 601, nascente da Zulu, pronto, cópia, Galeão 360. Uno 601, Zulu confere, autorizado para o Galeão, nível 360, via para o Zulu 10, até SMAP, após voo direto conforme a rota do plano. Aciona 5035, decola da 10, com primeira curva direita, saída da El Leda, após voo direto bridge, onde intercepta o Zulu 10. Controle 120, decimal 8, para o voo 1601. Gente, autorizado 360, para o Galeão, via para o Zulu 10. Depois de SMAP, depois da proteção, a rota do plano de voo 5035, decolando da 10 com curva direita no perfil da El Leda Bridge, onde intercepta a aerosia 208 ao controle, voo 9601. 9601, correto, repete pronto para puxa. Portarei. Curva esquerda, Fernando Vento, pistão no 0, 1000 pés, Olimpo 01. Oi, Salvador, boa tarde, da 3, está pronto, ponto 0 do 90. Desça para o nível 070 na chegada Mare, altímetro 1091. 0035, controle, Mike Eco Juliette, que acertou o localizador. Mike Eco Juliette, completa o final, torre 118, decimal 95. Mike, camarada agora. Gol no 273, autorizado a final do procedimento LS Whisky, entrada para 2.500 pés, altímetro 10111, início e redução 2009. Reduzindo 200 pés, autorizado o procedimento 2.500 pés. Papá, Alfa, Tango Tango, faça 360 pela direita. 360 pela direita, mantendo mil pés. Papá, Papá, Alfa, Tango Tango. Via esquerda para 0.4.000, dá para matar o 3894. Confirma o desvio, tá 3894. Via esquerda, 0.4.000, aproximadamente. Autorizado. 6210 também precisa desvio para 050. Autorizado. O 6210 já está na velocidade para manter a distância, ok? Grato. Uniforme Tangaguá. Papau, papau, alfa, tango, tango. Completa 360 pela direita. Chama agora a torre 118.95. Torre 118.95, completando 360 à direita. Torre papapapau, patango tango, completando 360 aqui na rotatória, mantendo meu pé. Alfa tango tango, mantém a rotatória. Mantendo, alfa tango tango. Olimpo 01, eu tô aí. Confirmando, é o papapapai, uniforme, uniforme tango. A sua direita, aguardando para chegar à base. Aeronave passando marcador externo, um tráfego lento. Mantenha o setor a 1.000 pés, o Olimpo 01. Confirme, 3.0 pela direita, porém eu entendi que tem uma outra aeronave na rotatória. Tem uma aeronave que está lá na rotatória fazendo espera. O Olimpo 01. Ascensão para 1.500 pés. Suba 1.500 pés e efetua espera o Olimpo 01. Está voando pela direita, ascendendo para 1.500 pés, autorizaria 2.000 pés para o Olimpo 01? A 2.000 pés? Sente. Inicia a subida então a 2.000 e coordenaremos junto ao controle Olimpo 01. Ascendendo para 2.000 pés, concorra pela direita, 01. Torre, marca com Juliette, passou externo, baixar de trabalho. Sente. Continue na aproximação, pistão 0. Sente, Juliette. Autorizado. Reporte, ok, já livrou, tem táxi até o pátio, não me escuta, Mike Eco Delta. Vai passar 2.000 na árvore, tá 367. Decolou ao 59, controle 1208. 208, obrigado. Mike Eco Juliette, remete no ar. Controle Salvador, boa tarde, tá 3567 na árvore, passa 2.300. Tá, 3567, contato radar na decolagem, suba para o nível 380 na saída Arbor. Ao 380 na Arbor, tá, 3567. Azul 4206, chama agora o centro Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 125, 45, 1285, azul 4206. Controle após desvio, pode voar duna, tá, 3894. Tá 3894, após desvio, desça para 2.000 pés na frente do no altímetro 1011. Autorizado a final do procedimento LS Expo e reporte estabilizado. Após desvio, voadora, descendo para 2.000, altímetro 1011, na prioridade LS Expo e reporte estabilizado para 3894. Confirmará, né? Sente, uniforme, uniforme, tá? Utilizado o gol no 273. Gol no 273, completa final, torre 118.95. 1895, obrigado, boa tarde. Romeu Covid chama Recife, porém só copiou a frequência 128.8. 126.0, alterna 128.8. 126.0, alterna 128.8. Salvador 3567, desvio à esquerda para 230 para a divisa de formação. Confirma o trap. É o TAN 3567. 1.300. Confirme por quantas milhas o TAN 357? 5 milhas e após retorno à direita. Certo, autorizado. Chega para o 70, Ocean 6210. Ocean 6210, reduza a velocidade 220 nós. Desça até o nível 070. Número 3 na aproximação. Até o 070, reduzindo para 220, Ocean 6210. November 203, descend to 3000 feet, open set 1011. After right deviation, clear fly direct to Duna position, complete airline final approach, runway 10. Okay, clear to 3000, 1011, and after deviation, clear to Duna. Sistema 7, Alpha Tango Tango. Alpha Tango Tango. Mike, é com o Juliette, controle. Dois mil, senhor. Pode dar presente, efetuar o procedimento, pegar a proa 280, mas interceptar 220. Sim, não seria a saída coral? Confirme, Salvador. Não seria a saída coral? Afirmativo, senhor. Sim, estou autorizado a prosseguir no perfil da saída coral, Mike Cugileto. Ciente, Júlio. Salvador, autoriza a proa de Arbor, Protan 3567. Aguarde. Ocean 6210, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 030, limite balanço da proa por 2,5 milhas. Ciente, não há possibilidade de voar por enquanto na proa 030, vai aguardar mais 10 milhas para curvar nessa proa, senhor, por causa da informação meteorológica. Ciente, Ocean 6210, mantenha a proa, quando possível será vetorado novamente. Desça até o nível 050. Ciente. Só confirmando, o número 2 é o tanque, vai à frente? Negativo. Número 2, o tráfego agora posição 10 horas, 10 milhas. Prosseguindo já para a aproximação final, passando 4 mil pés para 3 mil pés. Charles Lima, 60. Tá, ciente. Ocean 6210. Autoriza a descida para 5 mil ou não? Conforme instruído. Desça para 5 mil pés, Ocean 6210. 6210, 5 mil. 567, correto, rebote pronto para push. Salvador, proa de Arbor, TAN 3567. TAN 3560, autorizado, direto elétrico. Direto elefa para TAN 3567. Afirma. Ocean Air 6210, está tomando a proa 040 aqui para a vetoração. Ciente, Ocean Air 6210, teria condições na proa 035? Afirmativo, 035. Ciente, desça até 4 mil pés, Ocean Air 6210. Até 4 mil na proa 035, 6210. Deverá manter o setor, tem um sequenciamento para 10. São uma, duas, três aeronaves. Posterior à terceira aeronave será autorizada a continuidade do toque remetida. Reporte na Través Norte, Olímpio 01. 01, reportará na Través Norte da Torre. Está livrando 2.000 para 1.000 pés. O ajuste do altímetro 1.011 no 09. No 09. Tanto, tudo está na frente. Correto, TAN 3567, chama agora o centro Recife, 126.0, alterna 128.8. 260, 128, com Recife, TAN 3567. Confirma? Pode passar, está dizendo um pouquinho à esquerda que foi mais subida. Livre desvio, uniforme, passando. Estabilizado, TAN 3894. TAN 3894, chama agora a torre 118.95. 295, grato, boa tarde. Composto. VIP 5415, chama agora o centro Recife 133.95, alterna 133.25. agora centro Recife 133, decimal 95, alterna 133, decimal 25, obrigado, boa tarde, 3545. Vicente, 3894, cheque grande pouso, 90 graus, 89. Baixado e travado, tá? 3894. Livre pouso, pistão 0. Pouso, tá ligado, 3890. 1709. Vai manter essa porra por mais 8 milhas. Vicente, 170 por mais 8 milhas. Confirme a velocidade na final do Charlie Lima 60. Agora no momento tá com 1909 graus. Tá ciente, Ocean 6210. Só confirmando que tá 5 milhas do mesmo, tem condições de seguir no localizer, mantendo a velocidade mais baixa, 140 nós? Só mais alguns segundinhos nessa porra. Ciente, mais alguns segundos, Ocean 6210, tá reduzindo já. Identity Center Flight Level 050 clear, my arrival to 0101. 01 na torre. Nossa escuta, prossiga. Está na perna do vento, nos tira uma dúvida. Aparentemente há um incêndio num prédio no setor norte. Poderia nos confirmar onde tem essa fumaça escura? Aguarde, vai tentar localizar o 01. Sente. Direita proa 140, reporte estabilizado. Direita 140, reportará estabilizado, descendo para 2000, Ocean 6210. Controle, mete com Juliette. Mete com Juliette, controle. Regresso, senhor. Confirma. Para o regresso. Corrida ILS 3, 0, eu vou de recente. Sente, só para o Mike com Juliette, vetoração para prosseguir para a final do procedimento ILS XY0, curva direita proa 270, limite Vanessa proa por 20 milhas. Sente, 270 por 20 milhas, Mike com Juliette. November 203, established ILS 10. Complete international approach and contact Malta 118.95. 18.95, November 2. Approach number 203 is ILS 10. Number 203, continue approach, report to landing at Dallin, left K18-1010. Ele é 6259, Alfa confere, autorizado para Guarulhos, nível 360, via Pesulo 16. Decola da 10, com primeira curva direita, saída da Leda. Após voa direto bridge, onde intercepta Pesulo 16 até Bravo até o Zulu e sai conforme a rota do plano. Aciona 5034, controle 120, decimal 8. Michelin 6259. Hey, clear land 10, number 203. 10, pela Anderson, no meio, decolando a pista 10, primeira de curva direita. Dael, Leda, Brise, direto, Anderson, no meio, Brava, Del Zulu. 13, posse, final, 5034, responde 208.1. Correto, repete quando pronto para puxa, o Chanel 6259. 6259. Solo, boa tarde, 3294, livrou. Solo, boa tarde, 3294, livrou. 3294, boa tarde, táxi via Alfa, Juliette, para posição 08. Alfa, Juliette, 08, 3294, livrou. Primeira nave que chamou o solo para puxa. Z897, aguarde mais 2 minutos para puxa. Devido a uma aeronave que vai passar a sua retaguarda, vai dar passagem a mesma. Após a passagem da aeronave da companhia, sua retaguarda, a coordenação da equipe de solo está livre. Solicitou o posicionamento? Isso.